Nilza, dona Nilza, você não acredita. Acabei de encontrar sua filha no cabaré da esquina. Nossa. Essa daí paga de santa, mas santa ela não é. Essa daí paga de santa, mas santa ela não é. Deixa a dona Nilza saber que ela é puta de cabaré. Deixa a dona Nilza saber que ela é puta de cabaré. Ela é puta, ela é. Ela é puta, claro que é. É puta, puta, puta de cabaré. É puta, puta, puta de cabaré. É puta, puta, puta de cabaré. É puta, puta, puta de cabaré. Ela pegou o DJ BL, bebeu e meteu o pé. Pegou o nego rosa, bebeu e meteu o pé. É puta, é puta, é puta de cabaré. É puta, é puta, é puta de cabaré. É puta, é puta, é puta de cabaré. É puta, é puta, é puta de cabaré. E aí, DJ BL, sabe qual é a fita? É ganhar dinheiro e comer muita periquita, caralho. DJ BL, tanta putaria que elas pedem. Essa daí paga de santa, mas santa ela não é. Essa daí paga de santa, mas santa ela não é. Deixa a dona Neuza saber que ela é puta de cabaré. Deixa a dona Neuza saber, caralho, hein. Ela é puta, ela é. Ela é puta, claro que é. É puta, é puta, é puta de cabaré. É puta, é puta, é puta de cabaré. É puta, é puta, é puta de cabaré. É puta, é puta, é puta de cabaré. Ela pegou DJ BL, bebeu e meteu o pé. Ela pegou MC Leve, bebeu e meteu o pé. Ela é puta, ela é. Ela é puta, claro que é. É puta, puta, puta de cabaré. É puta, puta, puta de cabaré. É puta, puta, puta de cabaré. É puta, puta, puta de cabaré. É puta, puta, puta de cabaré.